¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! A partir de agora, na Rádio Andarué, Friday Night, o melhor de dance dos anos 80, 90 e as grandes novidades. Friday Night na tua Andarué. Olá, olá, boa noite, bem-vindos a mais um Friday Night. Tudo bem convosco? Preparados para mais um princípio do fim de semana na Rádio Interweb? Muita música para ouvir nesta noite de sexta para sábado, dia 16 e 17 de setembro. Pois muito bem, hoje tenho muitas novidades para vocês. Tenho muita música nova, algumas delas também antigas, da década, da mítica década de 1990. Mas enfim, muita música para ouvir nesta edição do Friday Night. A primeira é um tema que toda a gente conhece, mas talvez não nesta versão. A música da Nancy e Brunner. O tema Over the Rainbow é a primeira de 5 músicas. Na primeira de 5 sequências de mais um Friday Night. Friday night. Somewhere l'Italia gli spaghetti al dente, il partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, canarino sopra la finestra. L'Italia con i suoi artisti, con troppa America su mani. Voodoo and and Serrano, afastada por meus conhecidos 5 músicas nesta noite do Friday Night aqui na Rádio Antena Web. Mais 5 para ouvir já de seguida. A primeira música da década de 1990 chama-se Miss Jane, a música que dá pelo nome de It's a Fine Day. Mas tem mais: Corona, La Bouche, nomes que vocês bem conhecem e que vão continuar a preencher esta noite de sexta para sábado, na segunda sequência de 5 de mais um Friday Night. Vou lançar a contagem de 5 para 0 e depois é sempre a dar-lhe. Aí vai, 5 para 0 a partir de agora. 5, 4, 3, 2, 1. I know you wanna say it. Oh,

My man, como quem diz, your man. Sexta-feira à noite, Friday Night na Rádio Antena Web. Eu costumo dizer que há novidades para ouvir. Eu já disse na edição de hoje que há novidades para ouvir. E há, mas agora é tempo de ficarmos com músicas que são bem conhecidas deste espaço radiofónico. O Friday Night, que traz música dance music dos anos 90. Aquelas que fazem abrir o capacete do princípio ao fim. E agora, 5 músicas na terceira sequência que são do outro mundo. Querem ter uma ideia do que vamos ouvir? Pois muito bem, vamos arrancar esta terceira sequência com Nina e o tema Tell Me a Secret. Para ouvir também a música de Ricky, uma música fantástica que vamos ouvir, que está pelo nome de Give Me, Gotta Give Me. Ainda para ouvir também Dewey. Eu não te digo mais, mas só vos digo, são 5 músicas. Sim, não, vou fazer mais uma. Tatiana com Santa Maria. A quinta música deixo como surpresa nesta terceira sequência de 5 músicas de mais uma edição de Friday Night. Yeah. sure could use some love, 'cause we're Come on, people living, it's a rhythm to find that. gonna do? I'm burning up for you. Yeah, yeah, yeah. I'm burning up for you. My loving can't be true. I'm burning up for you. Yeah, yeah, yeah. I'm burning up for you. 'Cause all I wanna do, I'm burning up for you. Yeah, yeah, yeah. I'm burning up for you. My loving can't be true. I'm burning up for you. Thalissa Burning Up, a música que eu disse que era a quinta surpresa, ou melhor, a quinta música que é a surpresa nesta terceira sequência de mais uma edição do Friday Night. Prepare-se porque eu vou lançar mais uma contagem daqui a pouco. Deixem-nos a dizer que vamos ouvir duas grandes músicas para abrir a quarta e penúltima sequência do Friday Night desta sexta-feira. A música que se segue é um tema que dá pelo nome de Give You My Love e é dos M2L. Ainda para ouvir também Nicole Brandt com Forever With Me. São mais duas e são duas novidades para conferir aqui na edição de hoje do Friday Night. Preparados? Posso lançar a segunda contagem desta noite? A droga vai de 5 para 0 e depois é sempre a dar-lhe com 5 seguidas. 5, 4, 3, 2, 1. Running away, feeling inside. Know that your heart will never be mine. I gave you my love, you threw it away. That's why I'm leaving you today. Running away, as far as I can. Don't wanna see your face again. Gathering próxima música é brutal. Não posso perder. The guardian angel of my heart. Take my hand so we can chegamos ao final de mais um Friday Night, ouvintes. O tempo do nosso espaço já chegar ao final. Só me resta tempo para mais 5 músicas. E vai ser sempre a dar-lhe até ao fim. A música que vai fechar, aliás, a música que vai abrir a última sequência deste Friday Night dá pelo nome de Emotions e é da DJ Russ. Mais uma das novidades. Outra das novidades é o tema que vai fechar a edição de hoje do Friday Night. É a música It's a Sin. É bem conhecida essa, mas a versão é que pode não ser. Ora, é uma versão fantástica também para ouvir nesta, no fecho desta edição do Friday Night. Já a seguir chega mais um Nesta Zorra. Hoje às 2h30 da manhã, devido à maior de atraso do Friday Night. Mas, enfim, pronto, nós voltamos a encontrar-nos na próxima semana. Ah, façam-me um favor, aproveitem este fim de semana ao máximo. Sejam felizes e desfrutem destas energias positivas do Friday Night. Até para a semana! Friday Night. We'll be right back. Don't let tried not to do it. Turned over a new leaf, then tore right through.